Sejam bem-vindos a todos a mais um podcast, as pessoas desde gravado dia 8 de 2018. Vamos lá ver se eu consigo acabar no próprio dia. Hoje até queria pôr a coisa assim um bocado mais sucinta e se calhar fazer um podcast um bocado mais curto, devido à parafernália de projetos que eu não paguei a envolver, mas de qualquer maneira, bem-vindos a todos. Vamos se calhar continuar um bocado desde aquele tópico, mas com algumas coisas extra do último podcast, em relação a esta colusão com a Rússia. Realmente as ações do Facebook é que se têm afundado e as pessoas agora estão a duvidar um pouco da credibilidade da data de informação, que afinal andam a prestar numa rede social que anda a rentabilizar a sua própria vida, que apesar de ser caluniosa, prestada na internet, continua a produzir muitos bilhões e trilhões de dólares. Estas empresas que, dentro de uma boa fé, devido à falta de atenção das pessoas não lerem o EULA, End User License Agreement, que está lá sempre a explicar o que é que vai ser feito com isso, também não as posso censurar, porque basicamente como ouvem a informação que está na televisão e esqueçam o que está a dar na televisão, porque aparentemente o único problema que existe de errado com este mundo neste momento, nesta data, nesta hora, é o presidente do Sporting e os jogadores. Que pena, tenho de putos mimados sem formação, incultos que nem a quinta porta, mais os treinadores que parecem que vieram de tascas de vinho, mais os próprios dirigentes desportivos que parece que vieram da orgia mais porca que possam imaginar na vossa vida, estarem a ditar o que nós havíamos de estar a pensar consoante o que realmente é importante para os futuros das nossas vidas. Ora, está aqui a minha intro. Vamos então ouvir, assim para começar, pegando em tópicos que eu vejo assim um bocado como mais importantes, e até já os tinha falado em podcasts anteriores, e acho piada realmente as coisas agora estarem a encaixar dentro deste modelo das coisas que eu mando para aqui a encaixar. Vamos ouvir, por exemplo, a garantia. Vamos ouvir uma garantia por parte do Mark Zuckerberg, Zuckerberg para quem usa o produto. Vamos ouvir então a garantia que ele nos dava em 2009 em relação à nossa data. People will have a say and be able to give any feedback they want on the rules and regulations that govern how we develop the product. So who is going to own the Facebook content? The person who puts it there or you? The person who's putting the content on Facebook always owns the information, and that's why this is such an important thing and why Facebook is such a special service that people feel a lot of ownership over. Right? This is their information, they own it. And you won't sell it? They often want to, no, of course not. I mean, they want to share it with only a few people. So just to be clear, you're not going to sell or share any of the information on Facebook? What the terms say is just, we're not going to share people's information except for with the people that they've asked for it to be shared. A pergunta foi muito sim ou não, mas ele escondeu-se atrás de uma cláusula, obviamente que ele sabe qual é a base do negócio dele. Ah, a gente só vai partilhar isso com as pessoas que as pessoas permitem com que seja partilhado. E é impressão minha, ou a maior parte das pessoas que andam nas redes sociais querem que tudo o que eles postem seja visto pelo máximo de pessoas por causa daquele ego digital que passa a vida a queixar. Pronto, tudo bem. Ele disse isto em 2009. A pergunta foi muito simples, sim ou não. E ele escondeu-se atrás de, basicamente, outra pergunta sem dar uma resposta conclusiva, porque sabe perfeitamente o que é que se passa e quem é que governa? E quem é que anda a governar esta porcaria toda? Porquê é que existe esta colusão? Porque isto é engraçado, porque veio da colusão entre os russos e agora o Facebook é que está a levar com o decréscimo nas suas ações, que sinceramente, eu nem sequer acho que seja uma empresa que realmente seja valorizada. Muita coisa que se passa no Silicon Valley não tem um valor genuíno ou real em relação ao preço autoproclamado. Nós cá em Portugal também já tivemos umas empresas altamente duvidosas que só vivem dentro do universo digital autoproclamarem-se com rendimentos e com um valor acima de seja lá o que for em termos de até nós próprios as conhecermos como elas são. Mas realmente isto anda engraçado e agora, sem me desviar muito do tópico, mas vamos nos manter dentro do tópico. Isto ao fim e ao cabo tem tudo a ver com a informação que nos chega aos nossos ouvidos. As pessoas seguem todos os organismos mediáticos, estes parasitas mediáticos, como se fosse realmente a verdadeira fonte da informação. E como nós podemos testemunhar em Portugal neste momento, a informação realmente que interessa para a discussão de café, aparentemente é um clubito de futebol que vier a ter as suas contas em dia enquanto o nosso custo de vida aumenta e a gente bate palmas a eles. Mas independentemente disso, agora vou assim passar um clipe do que é que os mídias são. Aliás, eu podia sequenciar isto de várias maneiras. Vamos ouvir antes disso. Vamos ouvir, por exemplo, Uma estatística estúpida, que pode até puxar daquele chapéu de alumínio ou às teorias das conspirações, mas é ótimo no meio deste planisfério de informação que estamos a viver, as pessoas começarem a duvidar um pouco do que realmente passa na televisão. E nada melhor que a hipocrisia dos mídia para explorarem isso como se não tivessem culpa de nada. Vamos ouvir uma estatística pública, que também não lhe dou assim tanta credibilidade quanto isso, mas vamos avançar a partir daqui só para tirar este clipe do caminho. Attacks against the so-called deep state by the president and some Republicans may be taking hold. More Americans now believe that national politics is being manipulated or directed by a deep state. That according to the newest Monmouth University poll, 6 in 10 Americans believe that unelected or appointed government officials have too much influence in determining federal policy. 26% say the right balance of power exists between elected and unelected officials. While this view of the deep state looks to be growing more prevalent, only 13% of Americans are very familiar with the term, 24% are somewhat familiar, and 63% said they are not familiar. However, when Monmouth described the term as, quote, a group of unelected government and military officials who secretly manipulate or direct national policy, nearly 3 in 4 Americans said they believe that the deep state exists. 1 in 5 said it does not. And I think of the Facebook story and Cambridge Analytics that we're covering. We'll be doing a lot more on that later. But Carol Lee, this is real. And this president may be on to something, whether it's right or wrong. This is, I don't think you can look at that any other way than that it's a direct result of what we've seen the president try to do, which is sow doubt about people in the administration, whether it's the FBI or in other agencies. And we've seen, since he came into office, him do this every single day, whether it's on Twitter, whether it's things he says publicly, whether it's, you know, from the White House podium and the way that his press secretary defends him. Mm-hmm. And clearly this is having an impact. And this is the battle that he has been fighting while his lawyers may want to fight a different one. Parece que já há aqui um certo backpedaling em relação a tudo o que nós temos sido bombardeados mediaticamente por este mundo fora sob o homem laranja. Mas enfim, existe aqui alguma... Afinal, onde é que está a colusão? Que é isto que eu estou a achar uma piada, porque esta mentira foi tão fundo que agora um pouco da verdade teve que vir ao de cima e eu acho isso excelente. Mas... obviamente que todos os países arranjam um atropelamento numa avenida junto a uma esplanada na Alemanha, ou um dirigente esportivo qualquer que postou no Facebook e uma data de putos milionários mimados ficaram ofendidos demais quando vinham era ser profissionais. E para o dinheiro que eles ganham, eu até jogava com um ball gag na boca e não fazia nada a não ser fazer o que me diziam em troca daquele chequinho muito mal equilibrado em termos de rendimento e performance e valor inerente do dinheiro que eu estou a ganhar, etc, etc. Mas pronto, estamos aqui a falar um pouco de colusão. E já que vamos continuar com colusão, será que realmente existe para aqui, tipo, independentemente de quem sejam os governantes, daí o clipe do Deep State e das pessoas começarem a duvidar, finalmente, mais vale tarde do que nunca, que quem está na televisão como porta-voz de algo que tem algum poder autoritário não anda a jogar com a agenda? Então vamos ouvir mais uma vez onde é que os serviços de inteligência secretos estão sempre a interagir na forma como nós ouvimos as notícias para patrocinar os interesses deles, que não passam muitas vezes de black ops, que só põem este mundo em guerra e nós pagamos as consequências por nos acharmos altamente interessados. Everyone has tried to put this on the president, the people who are leaking, the people who are disloyal to, egregiously disloyal, leaking national security secrets. This has to stop. And I think John Brennan is an example of exactly the kind of person who, think about this, John Brennan, the former CIA director, is leaking every day still. This is a man, I just can't even imagine a more contemptible human being, frankly, in government service, unless it's Comey, unless it's Clapper, because they have created a politicized intelligence organization that is continuing to operate post their service to the country. You know, and it's not just the leaks. It's these vicious attacks by John Brennan against President Trump that have been constant, Every time he opens his mouth, he confirms the worst assumptions by CIA's critics that it is thoroughly politicized and out to undermine the president. I can tell you, most intelligence officers are not political. Many of them are heroes who risk their lives to protect our security. But John Brennan is debasing everything that they do. I want John Brennan to shut up and go away. Ora, e aqui, é engraçado como a maré está a mudar. Além de, basicamente, quer dizer, o Julian Assange ter sido demonizado com o projeto Wikileaks, que quiseram fazer uma relação direta logo com os serviços secretos russos, que, sinceramente, eu só vejo os russos, em termos geopolíticos, a estarem-se a cagar completamente para o que os mídias no Ocidente andam a dizer. O Putin, pelo menos, tem aquele sangue frio, nem sequer está-se marimbando, ele é articulado a falar inglês, ele podia dar um discurso que calava o mundo, mas ele sabe perfeitamente que esse discurso havia de ser abafado, por isso caga nisso. Deixa lá continuar a jogar o jogo dele. Realmente há aqui uma colusão, mas a colusão não vem do lado que nos estão sempre a dizer. E agora o lado que fez a colusão já se está a tentar justificar em relação à colusão que realmente tem feito, que está dentro das psiques de quem ouve no mundo ocidental e paga a conta para continuarmos a levar este planeta a um mundo pior, pior, e só não vê quem não quer. Mas vamos continuar então. Mas e então? E o que é que os mídias são? Todos nós já passámos por vários eventos em que mudamos de canal enquanto estamos à procura de algum tipo de informação para estarmos minimamente informados para aquela conversa desplanada que vai ser só uma perda de tempo porque vai acabar no futebol, como já se sabe. Isto é mais um daqueles clipes que eu já passei um assim parecido com este, mas ouçam bem, isto é, os mídia às vezes até parece um canto de cor de igreja, porque realmente eles têm uma agenda a cumprir. Não, eu insisto um bocado nisto nos meus podcasts, não levem a sério estas merdas. Eu aponto aqui as hipocrisias, os clipes realmente vêm dos mídia, mas são daqueles que só passam uma vez, que passam por baixo do radar, mas de vez em quando muita gente como nós andamos com um bocado de atenção e apanhamos assim estas pérolas. Este clipe vai ser um bocado incomodativo em termos auditivos por causa de... Aqui é que está a verdadeira colusão. A colusão da nossa psique. Peço desculpa, mas este clipe é mais um daqueles exemplares. E mais eu vou trazer por aqui, que realmente mostra o quão ridículo é para o cidadão hoje em dia autoproclamar-se informado porque lê o jornal e vê a televisão. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things that simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Isto é extremamente perigoso para a nossa república. E de onde este clipe veio também é uma república. Estão a ver o script? Eu sei que este clipe era irritante, mas basicamente nós podíamos fazer um clipe destes com as televisões portuguesas, porque todos cantam em coro, fazem os anúncios ao mesmo tempo, passam para o segmento de esporte ao mesmo tempo, falam da mesma tendência, cantam em coro. Parecia o coro de Santa Mar de Oeiras, desafinadíssimo, a tentar propagar informação falsa. Esta é que é a realidade que a gente anda a viver. E isto realmente passa por vários... passa por vários campos, mas basicamente eles estão a correr o script corporativista, financeiro, elitista, tudo o que não seja a favor do nosso interesse, tudo o que seja a maior distração do mundo. E por falar em corporação, vou dar assim um pequeno desvio à esquerda. Vamos falar, por exemplo, como uma empresa que vende roupa. Nós, como cidadãos, estamos sempre a ser martelados com solidariedade e ajudem, aperta ao cinto e ganha menos e paga mais e ajuda ao pobre e manda vir mais e etc, etc, etc. E a corporação, com os seus multibilhões e trilhões dentro dos seus cofres, parece que não mexem o cu, mas será que isto é verdade? Não sei, vamos falar como, por exemplo, uma empresa de roupa como a H&M. Tem estado frio em Portugal, passámos ainda há pouco tempo por... Eu agora podia já ligar para outro clipe, mas não interessa. Passámos muito frio na Europa nestes últimos tempos, infelizmente o inverno chegou tarde demais, mas quando chegou também chegou com a sua... Com a sua intensidade tão conhecida, e claro que nós todos temos que ter pena, e genuinamente, nem sequer era preciso dar na televisão, passa na cabeça de qualquer ser humano, coitados destas pessoas que têm que viver na rua, porque a vida lhes correu mal, porque foram enganados, por vários fatores, são os nossos conterrâneos, muitos lutaram até no ultramar, andam de mão estendida, coitados, é por um pacote de vinho que é lá saber, merecem mais que muita gente como estes jogadores do Sporting, que tanta pena eu tenho deles para lhes dar pontapés até à próxima fronteira, sinceramente. E agora, o que é que uma corporação como a H&M, que vende roupa, faz com a roupa que tem excesso de stock? Para rentabilizar o seu próprio stock, obviamente que eles, que como coitadinhos, são uns pobretanas, e se for preciso ainda lançam campanhas de solidariedade para vestirmos os pobres e etc. É isto que eles fazem, é esta gente que passa aos check-ins para nós estarmos informados nas notícias. Swedish fashion clothes shop H&M is struggling with a multi-billion euro pile of unsold clothes. There are so many, the store is helping the Swedish power plant replace coal for good by burning H&M's unsold clothing. The problem was flagged last year after an unexpected quarterly drop in sales. Since the early 2000s, business has largely boomed for low-cost fast fashion retailers. But these companies now face a growing challenge from online shopping and more quality-conscious consumers. Portanto, eles basicamente estão a arder a roupa deles para centrais de carvão em vez de ajudarem aos pobres, porque é muito mais fácil a gastarem milhões numa campanha de sensibilização para nós doarmos alguma da roupa que compramos numa loja multinacional como esta, e depois na hora deles terem um excesso, põem-nos a queimar em centrais de carvão para gerar eletricidade, porque... Não vamos pôr os nossos vagabundos, os nossos logotipos, até se calhar era publicidade gratuita, eles até podiam pegar nessa campanha, em vez de porem a queimar, de vestir pessoas pobres e dizer, nós, H&M, sobrou stock, por isso demos aos pobres, somos uns bacanas, compra a nossa roupa. Não, isso está fora de questão, porque depois dentro das leis do mercado... O excesso de stock desvaloriza a tua roupa, por isso mais vale queimá-la e continuares a pedir o preço pela tua merda feita na China, que não presta para nada, que fica descolorado ao fim de 3 lavagens. Na boa, vamos é queimar esta treta. Se calhar até os fumos são tóxicos demais para entrar na atmosfera, para alguém carregar o seu telemóvel, para continuar no seu Facebook, para continuar a achar que isto realmente é uma maravilha. E até a própria Apple... sempre se pôs um pouco à parte para justificar em termos da venda de dados e o preço que pedem pelo hardware, que não vale um vinteavo do verdadeiro valor que realmente se paga pelo aparelho, e as pessoas continuam atrás do branding e do marketing a manterem-se num certo, a identificarem-se como indivíduos por usarem um certo produto, que despe, na minha opinião, da individualidade deles completamente, porque se identificam com um produto que faz deles um produto social, de que eles próprios se autoproclamam como indivíduos, o que é irónico. Vamos lá ver o que é que o Tim Cook anda para aqui a dizer, porque ele também anda a ficar assim um bocado com o cu apertado, porque apesar de ele vender hardware, todo o software que as pessoas instalem acaba por ser tão... intrusivo em relação ao phishing de data que nós podemos providenciar a vários serviços que até são terceiros e alheios em relação à Apple, aí eu tenho que dizer, tudo bem, mas o homem também já sente uma certa necessidade de estar a justificar a ele próprio em relação à empresa, porque o Steve Blowjobs nunca há de conseguir, nunca ninguém há de superar o gênio de marketing, que basicamente ele tem aquele ditado que eu nunca concordei muito, apesar de ser um herói para toda a gente, nós é que temos a obrigação de dizer às pessoas o que é que elas precisam, e eu, tipo, muito obrigadinho por me teres despido da minha individualidade, ao senhor Steve Blowjobs, ponho-me já de joelhos, diz-me o que é que eu preciso, por favor. Mas vamos lá ouvir então esta empresa também a justificar-se com esta, que isto começou com uma colusão dos Trump e Rússia e agora bateu no Facebook, que é a única coisa de jeito, que nem sequer é de jeito, mas já está tudo ao papel e as ações já desceram, e eu estou a curtir, bué. Looking at every app in detail, what is it doing? Is it doing what it's saying it's doing? Is it meeting the privacy policy that they're stating, right? And so we're always looking at that. Should we raise the bar even more? We're always looking at improving and raising the bar. But we do carefully review each app and police now. And we don't subscribe to the view that you have to let everybody in that wants to, or if you don't, you don't believe in free speech. Which is very right. We don't believe that. Yeah. We don't believe that because we're like the guy on the corner store. What you sell in that store says something about you. And if you don't want to sell that other thing, you don't sell it. It doesn't mean that you can't use an iPhone to go to your browser and go to some porno site if you want to do that. Mm-hmm. But nobody does that. But I'm not making fun of it. No, but I'm just saying, but it's not what we want to put in our store. Right. We want kids to go to the store, right? Because kids, there's a lot of learning, education apps in the store. And so we've always done that. We've worked for the music industry to code things explicit. And so a parent could say, I don't want my child listening to explicit content. We've made sure all the movies are coded in such a way where you can say, I only want my child looking at G-movies or whatever. Or we have a parental control around apps. You can say, I don't want them on these certain apps. And so this is something we've always felt, you know, really responsible for. Mark Zuckerberg, what would you do? What would I do? I wouldn't be in the situation. Agora, pronto, já ouvimos isto? Tudo bem. Está-se a tentar justificar e, obviamente, ele vende hardware. Eu sempre achei uma discussão ridícula comparar o Android com um iPhone, porque basicamente ou comparas o Android com o iOS, ou comparas o hardware do iPhone em particular, com o hardware de algum sistema compatível com o Android. Tudo. São duas coisas distintas dentro da minha cabeça, mas independentemente disso, assim que instalas num iPhone o Twitter e o Face e o Slave e o Instagram e o Grindr e o que vocês quiserem, acaba por, se não leem o End User License Agreement, vocês estão a pôr-se a jeito para, independentemente da fiabilidade e do preço que pagaram pelo objeto, third-party softwares acabam sempre por ter o seu próprio, e obviamente que uma empresa como a Apple quer uma aplicação com o Face, quer uma aplicação com todas as redes sociais que esteja em voga, porque eles querem vender o seu produto augmentado por aquela fábrica que fabrica-os por $25 a preço nominal e até tem redes nos dormitórios para os empregados não se suicidarem, porque realmente é um bocado de trabalho escravo para nós andarmos aqui a ostentar a maçã trincada, ou seja lá o que for. Estou com um na mão. A hipocrisia aqui abrange a todos. Estou só a pôr as coisas numa perspectiva. Fábrica da Foxconn é quase como a analogia de que muitos mentecaptos consideram como, por exemplo, foi campos de concentração na Alemanha nazi, etc., em local de trabalho, mas tudo bem. E então, temos aqui vários fatores, portanto, temos os mídia com os seus fake news, temos a tecnologia, afinal, andou-nos aqui a enganar este tempo todo por causa dos próprios mídia perseguirem uma tese que não tinha veracidade e rasparam tanto o fundo do tacho que acabou por evidenciar uma daquelas coisas que é dar um tiro no pé do patrão, que ao fim e ao cabo nem sequer está a ser produtivo e continua com a sua cara de pau como se não tivessem nenhuma culpa no cartório a dar as notícias em uníssono, em coro, como se fosse uma grande revelação que aquelas equipas todas multifinanciadas em todos os campos não tivessem descoberto ou sabido antes disso, que essa é que é a realidade que nos rodeia hoje em dia. E então, qual foi o grande escândalo? Porquê que pegaram no Facebook? Porque basicamente alguém encontrou evidências que o Trump ou digamos a, os managers da campanha do Trump, porque lembrem-se que foi dos poucos presidentes dos Estados Unidos que financiou a sua campanha do seu bolso e não pediu aos lobbies, ó, dá aí dinheiro para eu ganhar e depois fazer o que vocês querem, gostem dele ou não gostem dele, isto é uma realidade. O que, os democratas ficaram piores e agora a única coisa que conseguiram desvendar foi o uso impróprio de talvez, porque isto ainda é muito especulativo, de 50 milhões de contas que ficaram comprometidas dentro dos cidadãos dos Estados Unidos. Ora, 50 milhões de contas num universo de 330 mil legais, fora os ilegais, e os democratas, o que é que eles andavam a fazer? Porque basicamente... Enfim, não é? Como nós temos cá o PS e o PSD, usam todos as mesmas regras, as coligações sempre vindas do mesmo sítio, a rotina sempre igual, como aquele clipe dos mídias sempre a falar igual. A rotina é sempre igual. Será que os democratas, no tempo do Obama, tinham acesso a algo superior até aos 50 milhões, agora, alegadamente, porque agora é que o Facebook entrou ao barulho, e nem sequer conseguem apontar o dedo diretamente aos republicanos, daí as multas agora estarem a passar para o lado do Face. Lindo. E os democratas? Será que os democratas tinham alguma plataforma que podia explorar essa base de dados que o Facebook compilou há tanto tempo? Eu vou-vos passar dois clipes. Dois clipes. Estes clipes até não são recentes, digamos assim. Mas estes clipes, na minha cabeça... deitam logo abaixo esta discussão toda de instabilidade geopolítica que está a acontecer. Mas deitam completamente abaixo. Se alguém tomar atenção a estes dois clipes, vão ter que perceber no fim que afinal quem se anda a queixar e quem anda a raspar este tacho ou a dar como plataforma para vários serviços de campanha, nomeadamente as dos democratas que agora se queixaram tanto que acabaram por descobrir a sua própria careca, ironicamente, tinham acesso a muito mais, e peço desculpa, era 330 milhões, não 330 mil, não interessa, tinham muito mais, digamos, esta informação que agora caiu no colo deles, que não passa mais que um instrumento, que devia calar logo este discurso no futuro todo de alguém que leve em consideração, que vai ser aqui apresentado, da queixa que os democratas fazem e defendem e já estão a enterrar a sua própria corporação, como o Facebook, em termos de exploração de dados pessoais. Mr. Messina, I served as campaign manager to Barack Obama's presidential campaign. I've done campaigns all across the country. Thank you for the applause in the back. Hold your applause. And we decided on the first day of the campaign to use data across department because we thought it was the best avenue to the truth. And we ended up using data to inform almost every major decision we did in the campaign. And we had a singular goal to run a personalized campaign where you got a different campaign than you did, all based on our ability to move you and persuade you to vote and support Barack Obama. And there's 332 electoral votes. It shows it worked. Portanto, aqui foi usado a base de dados e vamos lá tentar adivinhar qual base de dados. Qual é o maior culpado neste mundo cibernético, à exceção da Google, que eu também já lá toco, mas da porcaria do Facebook. Ora, obviamente que os democratas tinham acesso a toda a base de dados, toda, e é estimado que 75% da população americana está no Facebook. O que representam, tragam vocês as vossas calculadoras no universo de 330 milhões de cidadãos legais, sem contar com os outros que ainda devem facebookar mais que o próximo, quanto é que isso representava afinal? E não só, foi usado os dados para partir de encontro a uma campanha targeted, digamos apontada a nível individual dentro da tendência de cada pessoa que tinha um profile no Facebook. E isto era o que o DNC usava, daí os e-mails do Panera terem sido um bocado de a Hillary Clinton ter que apagado aqueles todos no seu próprio servidor sem know-how nenhum, e sem qualquer tipo, digamos, de penalização em termos do facto de que ela tinha uma operação anticonstitucional dentro do que ela representava para o governo nos Estados Unidos, que não podia fazer essas coisas pela calada. Mas ainda vem o segundo clipe, obviamente. Ora, data corrupta, e estamos a falar... Facebook, 2012 election. Estamos a falar... Isto arrancou sem querer. Estamos a falar de uma data em que o Obama estava em campanha, por isso, vejam só, o pedaço de ironia que vem desde o momento em que a crítica em relação à presidência do Trump está a ser levada tão a um fundo rasco que a única coisa que consegue é apontar o dedo a eles próprios numa empresa que coabita no Silicon Valley, em que de repente acaba por até trazer ao de cima coisas antigas que agora, tomando uma nova atenção, ainda põe os acusadores no pódio em primeiro lugar com uma distância de 1000 degraus entre o segundo lugar, que é uma coisa brutal. Mas vamos ouvir então este segundo clipe, que arrancou assim um bocado sem querer. Deixa lá rebobinar só isto um bocadinho. Aqui está. Vamos lá então. So Facebook, 2012 election. Had the ability for people to opt in. The Obama campaign like rocked this, right? We got people to opt in, and the privacy policies at that time on Facebook were that if they opted in, they could tell us who all their friends were. Okay, so they told us who all their friends were. The Obama campaign just did this on a digital level on a much larger level, but we were actually able to ingest the entire social network of the U.S. That's on Facebook, which is most people. Where this gets complicated is. That freaks Facebook out, right? So they shut off the feature. Well, the Republicans never built an app to do that. So the data is out there. You can't take it back, right? So the Democrats have this information. So when they look at a voter file and someone comes to them, they can immediately be like, oh, here are all the other people that they know, and here are people that they can help us persuade because they're really good friends with this person. The Republicans do not have that information and will not get that information, right? Now, I'm a Democrat, so you know maybe I could argue that's a great thing. But really, it's not in the overall process, right? Like, that wasn't thought all the way through, and now there's a disadvantage of information that to me seems unfair. But I'm not Facebook, so this is the reality. Portanto, o que ouvimos aqui, basicamente, foi que não só na primeira volta, em 2008-2009, o Obama aproveitou a base de dados para fazer uma campanha personalizável, como até em 2012... O Partido Democrata tinha sobre a sua tutela toda a informação que as pessoas dispõem voluntariamente nas redes sociais para aplicar métodos de campanha personalizáveis em relação a cada indivíduo. E do que é que se estão a queixar agora? E que raio que o Zuckerberg, depois daquele discurso de 2009, alguém vem dizer que em 2012 a realidade era a totalidade de todos os dados colhidos, e isto já vem graças ao ato patriota assinado pós 2001, no 11 de dezembro, que já estava mais que feito antes do evento catastrófico muito convenientemente ter acontecido. Isto são as consequências daquele check-in, como eu já disse em podcast anteriores, que financiou a Google, financiou o Zuckerberg, meteu velhos ISPs para trás e patrocinou novos, desde que levassem e carregassem consigo, digamos, aquela caixinha de Pandora que explora toda a vossa data. A nível mundial, fazem-se puxadas nos cabos de fibra ótica que correm estes oceanos por baixo do Pacífico e do Atlântico para ligar o mundo de uma forma cibernética, para usar a internet como eu estou a usar, e está a passar num cabo por baixo do oceano. E fazem puxadas autênticas e triam todas as datas usando algoritmos. Por isso é que os próprios algoritmos às vezes caem no erro de serem tão simplórios que até esquecem que as pessoas não se referem a um engenho explosivo, com o termo engenho explosivo, que faz parte do database que capta uma palavra para gravar exatamente aquilo que merece, porque a maior parte da net é lixo e poluição, é conversa de chacha. Ninguém precisa de estar a triar pornografia ou conversa de chacha entre famílias durante países que estão separados e estão a trabalhar noutro sítio, porque Portugal nunca dá as condições necessárias para... Ou blá, blá, blá, blá, blá, dos brasileiros constantemente de um lado do oceano para o outro a dizerem: ai, então como é que está, cara? Cara, está tudo bem aqui, a gente estava... Não vale a pena estar a triar isso, mas keywords despletam dentro de certos programas desenvolvidos à volta de certos algoritmos que as redes sociais, em comparticipação com serviços de inteligência, os desenvolvem para triar, de certa maneira, esta base do terrorismo continuar a não funcionar em forma de combate, porque a gente já sabe que a melhor maneira de combater este terrorismo era acabar com este conflito financiado por forças que não querem o nosso bem e deixar as pessoas na terrinha delas e talvez ajudá-las a desenvolver aquilo, mas curtam lá a cena deles sem interferência e não interfiram com a nossa, que é o que parece mais lógico, mas que é o que ninguém fala nisso, porque o sistema financeiro também dita como somos escravos destas políticas. Mas saltando isso e só mantendo mais uma vez em atenção que estes dois clipes deviam obrigatoriamente calar a discussão, mais uma vez, qualquer tipo de colusão que a Rússia tenha tido com o governo americano, que só está a servir, como a própria ONU continua a apertar o cerco em relação à zona soberana e da própria Rússia, a causar uma pressão para qualquer tipo de conflito que não dá para perceber muito bem qual ele é, mas em relação a conflitos, também existe ali um no Médio Oriente, derivado a um Estado inventado que festejou os seus 70 anos ainda esta semana que passou, que graças à crise no Sporting não tem passado mais nada do que senão um rodapézito muito vago em que se vê pelo menos o termo de militares contra civis a combaterem, porque nós como civis estamos armados até aos dentes e claro que temos uma grande hipótese de luta em relação a conflitos com militares patrocinados pelo governo dos Estados Unidos que recebem um subsídio de 3,2 bilhões por ano por reparação por afinal terem-lhes salvo o couro, segundo dizem, e ainda por cima o governo americano paga por cada bala usada para matar uma criança, mulher ou inocente que viva na sua própria terra soberana e não tenha qualquer tipo de projeção mediática para nos revoltarmos em relação a daquelas coisas que os keyboard warriors se queixam tanto. E temos aqui um exemplo que bate em 1000% tudo o que vocês defendem a aclamar a morte dos outros por insignificâncias sociais. Well, those tensions continue after yesterday's violence, which is some of the worst seen in Gaza in recent years. Funerals were held on Saturday for those killed in Friday's violence, with thousands marching through the streets of Gaza. Palestinian President Mahmoud Abbas declared a national day of mourning. On Friday, tens of thousands of demonstrators gathered in Gaza near the border fence with Israel, some throwing stones, firebombs and burning tyres. Israeli troops responded with live fire, rubber bullets and tear gas. Hundreds of injured are being treated in hospital in Gaza. The UN and the EU have called for an investigation into the use of live ammunition by Israeli soldiers. Israel has denied using excessive force, saying those Palestinians who died in the violence were militants. Hamas confirmed today that at least four of the dead were its members. Hamas says the protests are only the start of a six-week campaign ending on May the 15th. That date marks the 70th anniversary of the founding of Israel, also the first day of the holy month of Ramadan. Protests on Saturday were smaller, but soldiers fired warning shots after protesters threw stones. Around 25 people were injured. And Israel says it will take direct action against militants in the Gaza Strip if this violence continues. And with more protest plans, there are real fears the situation could escalate again. Vamos pôr este assunto absolutamente parvo, porque eu vou-me atropelar a mim próprio de certa maneira, porque eu sei que não vou pôr a coisa na perspectiva que algumas pessoas se calhar gostavam de me ouvir dizer, mas vamos só pegar no puro, simples exemplo de que ouvimos a descrição noticiosa, e esta sim, por acaso até para quem viu o clipe, carregada de imagens autênticas e não de arquivo, como aos foguetes que o Kim Jong-un manda. Nós estamos aqui a ver, às claras, mas justificadamente e contextualizadamente, mesmo dentro da agravante noticiar isto, que já é um crime só por si dentro deste ambiente geopolítico que a gente vive, um exército a disparar sobre civis, que o único recurso de armamento que têm são pedras, como nós ouvimos neste clipe. Portanto, o que é que nós ouvimos na descrição desta notícia? Civis com pedras contra um exército com balas. Há aqui algum problema? Há aqui algum problema? Será que a Europa admitia que isto acontecesse na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra, em Espanha, em Portugal, na Holanda, na Rússia? Ui! E ter mesmo imagens tipo na Coreia do Norte? Epá, isso era fantástico para pedalar a nossa agenda. Mas isto passa em rodapé, porque como todos nós sabemos, nós temos muitas sardinhas na grelha e neste momento estamos a lidar com o Sporting. Sporting, pá, e os jogadores, é pá, isto é um problema muito grave, sinceramente. Eu nem sei, desculpem lá, estarem a perder tempo com este podcast, mas agora então vamos saltar para outra coisa que também não apareceu nas notícias, porque, Sporting, vamos saltar um bocadinho para o aquecimento global. Olha lá o que eles chamam disso, eu já nem sei. Houve a Hora da Terra, na semana passada também, coisa que falhou em dar nas notícias, talvez em rodapé, não reparei, em que as maiores capitais do planeta apagam a luz durante uma hora, que é para o pessoal que tem Teslas carregar a merda, calmamente, não sei, Eu vi logo que as coisas ficaram melhores desde que esse evento aconteceu, mas até o Al Gore deve estar assim um bocado chateado no seu trono de carbono, a pensar pelo próprio, porra pá, ninguém tomou atenção a isto. É, eu devo ter que pedir ao Soros para passar cheques também um bocado em meu nome, porque isto assim não está a resultar dentro do que eu quero para pagar. Mas vamos então fazer um updatezinho ao movimento grassroots ecológico a nível mundial mais eficaz, que tem proporcionado resultados fantásticos, e todos nós temos tido um aumento de qualidade de vida graças a ações como estas. Muito obrigado, senhores globalistas, pelas vossas soluções. All around the world, cities have been going dark tonight to mark Earth Hour, from the Eiffel Tower in Paris, to New Delhi's India Gate War Memorial, to the skyline in Hong Kong. Lights went out for 1 hour at 8:30 local time. Organizers call it the world's largest grassroots movement for the environment. E entretanto, para comentar em relação a este clipe, também passámos pelo dia 1 de Abril, né? O Elon Musk, inteligente como a merda, como ele é, que até nem percebe que o mundo se consegue tornar contra, pôr-se contra o Presidente Trump por alguns tweets, quando ele próprio, como brincadeira de 1 de Abril, disse que a Tesla estava tecnicamente falida e o que é que aconteceu no mercado da bolsa? Mas o gajo está parvo, ok. Lá está, é o que acontece quando a gente tenta brincar com o dinheiro que não ganhou. E os Teslas andam a ter os seus problemas também, porque muita gente anda a ficar assim um bocado farta de pedir ao próprio amigo, preciso fazer uma viagem um bocado mais longa, curto o meu Tesla, deixa-me levar a tua carripana, porque senão fica agarrado a meio do caminho. E ninguém está à espera de ter 8 horas, à espera de poder andar mais 4 horas de carro. É um bocado inconveniente. E está a começar a custar um certo preço, consoante os contratos elétricos que as bombas têm, porque apesar da eletricidade ser gratuita, depois metem-se com cláusulas de que entre esta hora ou ao fim de semana tem que custar 5 dólares à hora ou ao kilowatt, ou começa a haver assim um bocado uns critérios que já começa a enjoar um bocado estes, sei lá, estas pessoas que acham que a responsabilidade do próprio ambiente lhes cai tanto nos ombros que são obrigados a comprar um carro de luxo mais caro do que o que já tinham antes e depois trocá-lo novamente, porque podem estar a brincar com o dinheiro, e a gente não. Eu continuo a achar que a multicorporação é que devia mudar os seus métodos, digamos, de pôr algum tipo de produto na prateleira que não envolva produtos que poluem o ambiente e não sermos nós a ter que reciclar e a voltar ciclicamente à conta de um subsídio do Estado, voltar a pôr aquele veneno na prateleira que nem nos faz bem a nós, nem faz bem ao ambiente, e o problema continua a não ser resolvido no cerne da questão. Mas a culpa é tua, a culpa é tua. Os níveis do mar estão a aumentar, eu próprio já estou a pôr a boia à volta da cintura, porque apesar de viver no quarto andar já estou a ver a maré aqui a subir perto da minha varanda. Vamos ouvir um clipe do Tesla. ABC 7 News captured exclusive video today of investigators from the CHP's Multidisciplinary Accident Investigation Team and National Transportation Safety Board at a San Mateo tow yard inspecting the wreckage of the Tesla Model X involved in that fatal crash on southbound 101 Friday. I also spoke and texted with Walter Wong's brother, Will, today. He confirmed Walter was on the way to work at Apple when he died. He also makes a startling claim that before the crash, Walter complained 7 to 10 times the car would swivel toward that same exact barrier during autopilot. Walter took it into dealership addressing the issue, but they couldn't duplicate it there. The family's telling me that they provided an invoice to investigators that the victim took the car in because it kept veering to that exact same barrier. How important is that information? That information has been received by the CHP. They've been acting on it for some time now. In a blog post, Tesla says, our data shows the Tesla owners have driven the same stretch of highway with autopilot engaged roughly 85,000 times since autopilot was first rolled out in 2015. There are over 200 successful autopilot trips per day on this exact stretch of road. The CHP confirming tonight another crash did happen at that spot 11 days earlier. Tesla also posted these photos that raise another important question. They show what's called a crash attenuator, or safety barrier, in the proper condition, and the way it was the day before Walter Wong's crash collapsed after a different accident. Will Wong texted me, that ultimately should have saved my brother's life. We've seen videos of similar crash with cushion, and the driver walked out of it unharmed. His friends are raising money for Walter's wife and kids to help handle the expenses of the funeral and life after his death. Ok, o que é que aconteceu aqui? O Tesla, como traz uma plataforma eletrónica, digamos que é um carro smartphone, a bateria, que ainda por cima não ajuda nada na autonomia, mas era só para fazer uma rima. Yo. Basicamente, o que é que aconteceu aqui? Houve aqui um engano à inteligência artificial do carro, porque aquilo exige que quando andas em cruise control, o carro conduz ele próprio, mas tens que ter sempre as mãos em cima do volante, não vá falhar qualquer coisa. Este incidente, por acaso, aconteceu segundo alguns comentários que eu li na internet, não trouxe em que houve uma modificação da estrada e os traços que eram, os traços que estavam pintados a branco foram pintados de preto e o sistema tipo, fica confundido porque existe ali um contraste de cor no asfalto, de qualquer maneira, e então eles chamam-lhe inteligência artificial, mas não é bem, eu chamo-lhe uma base de dados que ainda está por completar e nunca há de ficar completa porque as variantes humanas são grandes demais para enfiar dentro um CPU, por mais rápido que esta treta esteja a andar. Inteligência artificial é outra coisa. Aprendo aos poucos. Tinhas que andar com o teu carro tipo 10 anos, até ele se descolar todo, porque o Tesla é um carro colado, todo feito em plástico. Mais tarde ou mais cedo também isso vai começar a dar problemas, mas independentemente do povo ainda se espetar e ficar queimado com o ácido das baterias. Agora andam aí subgrupos na internet, tipo heads up, que o objetivo deles é andar a enganar a inteligência artificial, como um tipo de competição. Isto não é coisa de dark web, até está na web, na boa, mas realmente anda people, que anda a tirar de gozo, e isto só deve começar a ficar cada vez mais prevalente, porque até é um desafio interessante, digamos assim, em que vos posso dizer como exemplo que para estes sistemas automáticos de condução dos carros, metem certos autocolantes, vamos dizer, umas bolas e uns quadrados, num sinal de stop que faz com que, digamos, a inteligência artificial, como eles gostam de chamar, dizer que aquela estrada, o limite de velocidade é 145 km/h, porque estão, basicamente, a enganar as câmaras e o algoritmo que reconhece, basicamente, o símbolo do sinal, a enganar os carros e a provocar acidentes. E já andamos nós aqui a pensar em autocarros que levem quantidades de pessoas enormes, conduzidos autonomamente, quando anda esta gente no submundo, de certa maneira até a desafiar o status quo, que temos que levar um bocado em consideração, a tentar enganar os carros, de maneira a virá-los estupidamente, por deturparem um sinal, dentro do algoritmo reconhece aquele sinal, porque de repente foi-lhe dada uma instrução errónea, porque o sistema foi enganado, porque afinal aquela inteligência é mesmo artificial, por assim dizer. Por isso, heads up, mãos no volante, quanto mais autónomo melhor, por enquanto, e a única maneira de aperfeiçoarem o sistema é espiar a nossa vida de uma maneira tão metódica que mesmo nós como seres humanos temos esta maldição de nunca conseguir compilar as coisas dentro do que realmente interessa, porque é sempre tudo puxado para o negócio, por isso isto é um perigo, de certa maneira, estarmos sempre a pôr a nossa vida num formato digital, que seja catalogado dentro de uma base de dados para nos pôr dentro de um saco que nos diz que diz o que nós somos a uma corporação qualquer, aquela secção que eles próprios queriam explorar agora porque têm um evento de marketing para patrocinar e modificar a psique, mais uma vez, da humanidade a nível mundial. E isto é um perigo. Estas pequenas coisas acabam por ser bastante cruciais dentro do como a humanidade pode vir a fazer nas nossas vidas, mas isto também é tudo promovido por causa daquele grande mito chamado o aquecimento global. E o aquecimento global também é daquelas coisas que só passa a versão interessante dentro dos nossos órgãos de comunicação social. E então eu tenho aqui, e depois até sou capaz de deixar no site, o clipe integral mesmo, com um cientista chamado ao Senado a depor sobre o aquecimento global, com um testemunho muito interessante, vai contra a tendência que tem sido a vir propagada, que nos faz com que tenhamos estes sistemas agora todos que podem vir a tornar muito perigosos. De onde é que vem esta desculpa? De onde é que esta ciência realmente é implementada? Mas o facto é que ele próprio não só testemunha que as coisas não são tão brancas no preto, como dizem, como até o diz que a tendência mediática que queria passar a informação para fora, se não fosse tendenciosa como foi pedido, nunca havia de ser transmitido a nível mundial, por isso o que ele tinha para dizer numa base científica bastante sincera, na minha opinião, é algo que não encaixa com a agenda dos mídia, daí isto não ser propagado. I am a geologist and geophysicist. I have a bachelor's degree in geology from Indiana University and a PhD in geophysics from the University of Utah. My field of specialization in geophysics is temperature and heat flow. In recent years, I have turned my studies to the history and philosophy of science. In 1995, I published a short paper in the academic journal Science. In that study, I reviewed how borehole temperature data recorded a warming of about 1 degree Celsius in North America over the last 100 to 150 years. The week the article appeared, I was contacted by a reporter for National Public Radio. He offered to interview me, but only if I would state that the warming was due to human activity. When I refused to do so, he hung up on me. I had another interesting experience around the time my paper in Science was published. I received an astonishing email from a major researcher in the area of climate change. He said, quote, "We have to get rid of the medieval warm period," unquote. The medieval warm period was a time of unusually warm weather that began around 1000 AD and persisted until a cold period known as the Little Ice Age took hold in the 14th century. Warmer climate brought a remarkable flowering of prosperity, knowledge, and art to Europe during the High Middle Ages. The existence of the medieval warm period had been recognized in the scientific literature for decades, but now it was a major embarrassment to those maintaining that the 20th century warming was truly anomalous. It had to, quote, be gotten rid of, unquote. In 1769, Joseph Priestley warned that scientists overly attached to a favored hypothesis would not hesitate to warp the whole course of nature. In 1999, Michael Mann and his colleagues published a reconstruction of past temperature in which the medieval warm period simply vanished. This unique estimate became known as the hockey stick because of the shape of the temperature graph. Normally in science, when you have a novel result that appears to overturn previous work, you have to demonstrate why the earlier work was wrong. But the work of Mann and his colleagues was initially accepted uncritically, even though it contradicted the results of more than 100 previous studies. Other researchers have since reaffirmed that the medieval warm period was both warm and global in its extent. There is an overwhelming bias today in the media regarding the issue of global warming. In the past 2 years, this bias has bloomed into an irrational hysteria. Every natural disaster that occurs is now linked with global warming, no matter how tenuous or impossible the connection. As a result, the public has become vastly misinformed on this and other environmental issues. Earth's climate system is complex and poorly understood. But we do know that throughout human history, warmer temperatures have been associated with more stable climates and increased human health and prosperity. Colder temperatures have been correlated with climatic instability, famine, and increased human mortality. The amount of climatic warming that has taken place in the past 150 years is poorly constrained, and its cause, human or natural, is unknown. There is no sound scientific basis for predicting future climate change with any degree of certainty. E é assim que, graças a isto por ser suprimido nos mídia, andamos em carros elétricos. E pronto, o que é que eu posso dizer mais em relação a isto? Eu posso dizer que, por exemplo, há certas coisas aqui nos mídia, mas vamos pensar então no futuro dos mídia. O que é que será o futuro dos mídia? O futuro dos mídia, se calhar, é aquilo que eu passo a vida a dizer, que é isto da internet, enquanto ela é como está. Porque isto agora, as coisas estão-se a tornar muito complicadas, especialmente com aquela lei aprovada muito recente nos Estados Unidos, mas independentemente disso, ainda dá para curtir um bocado. Mas então, visto que a própria internet anda assim um bocado graças às redes sociais, a deturpar os nossos órgãos de informação social, que andam por aí a ditar, às vezes que apareceu em redes sociais coisas que nós sabemos que é um boato, o que é que nós podemos fazer para realmente nos fiarmos em relação à informação que nos vem, que nos é apresentada através da internet? Se calhar podemos fazer o quê? Podemos recorrer a serviços ainda, se calhar, mais Big Brothers que o próprio Facebook, como o Google. E o Google, será que tem uma solução para nos dar a nós o que é realmente informação fidedigna quando eles passam a vida a suprimir, e cada vez mais? Eu até recomendo o Bing neste momento, para encontrar informação mais sensível, porque o Google está cada vez mais suprimido, o Google traz-nos a solução. Para nós podermos discernir o que é informação válida ou não, o que é que interessa um vídeo de alguém que esteja no local, se for gráfico ou tiver uma mulher a correr com os peitos de fora, que isso cai logo no, digamos, na parte de censurar um vídeo no YouTube ou seja onde for. A Google traz aqui a solução para todos nós. É de fiar, com certeza, é de fiar. Access to reliable quality information should be a right of anybody, wherever they live. Today, the journalism industry faces many challenges. Readership has become more fragmented, and in many ways, the experience of journalism has become more fragmented. How can news organizations remain relevant in the digital age? The traditional world of news media is shifting ever more quickly. 70% of people can't distinguish between a real story and fake news. Disinformation is on the rise. Trust in media is falling. Journalists are having to do more with less. A lot of the solutions will come from the journalism industry and the tech industry working together. So, we're announcing the Google News Initiative, our effort to enable journalism to thrive in a digital age. It will enable new models for sustainable journalism, elevate quality journalism, and ensure that technology allows journalists to do their jobs even better. The solution to the challenges that the industry is facing has to come from the right mix of journalism and technology. I'm really optimistic about the future of journalism. We just need to find the best ways for it to be able to flourish. I think there will always be a hunger for high quality journalism. I think it's never been more important for us to work together. And it's only through collaboration that we can do journalism in new and powerful ways. Because when journalism succeeds, we all do better. Thanks, Google. E está no site. Vocês podem ir à procura disto. Da Google News Initiative. Epá, que porrer, man. Agora, eles que passam a vida a suprimir tanta coisa é que me vão dizer a verdade. Eu sinto-me bué confiante. Eu não sei se vocês se sentem. Eu já subscrevi isso sobre um nick completamente alternativo com um e-mail spoofed. Mesmo, devem estar a gozar com a gente. Mas depois, a informação está tão podre, porque, por exemplo, às vezes acontece assim, e agora vamos migrar um pouco, vamos até à Austrália. Mas o que é que se passa na Austrália também com este privilégio branco? Só para nem falar no que é que se passa na África do Sul e etc. Mas agora, o que é que será que até os mídia falham em reportar, e muito engraçado, até aparece num programa da manhã, um comentário sobre diretrizes agora que os australianos têm que cumprir, como técnicos de saúde, digamos enfermeiros, a prestar o seu serviço, para serem politicamente corretos neste mundo, que este sim, os mídias estão muito interessados em nos informar, ou pelo menos nos tendenciar a fazer e a comportar-nos como, que até num talk show passam uns clipes como este, e se isto não devia ser um debate ou uma notícia interessante para se falar na esplanada, digam-me o que é que podia ser. I'm joined by a founder of the Nurses Professional Association of Queensland to discuss, as I said to you, as I understand it, this new code of conduct for nurses in Queensland requires, obviously, white nurses to announce they've got white privilege before they can look after patients of an Indigenous or Torres Strait Islander background. Am I right there? Yes, you are, except that it's not just Queensland, Peter. It's all of Australia. There's 350,000 nurses and midwives Australia-wide, and they're all now subject to this new code. It's extraordinary. So my sister is a nurse. She works in Indigenous communities. She was the matron of the Walgett Hospital, very big Indigenous population. As I said, she's a nurse, but she's also a midwife. So before she delivers the baby to an Indigenous woman, she's supposed to put her hands up and say, I need to talk to you about my white privilege, not about my infection control, not about my qualifications or my training as a midwife. It's about white privilege, whatever that means. That's right. Now, if I can just quote just a sentence from this, the new code of conduct, which I'm holding here in the glossary, which defines it, and gives a sense of what this stuff is about. And this is what the glossary, how it defines... Epa, só um bocadinho. Peraí, isto já chega. É que isto é tão estúpido. E agora houve para aqui uns pumps and bumps, não interessa. Isto é tão estúpido. Eu já meto o clipe até ao fim, mas mesmo agora o novo código de conduta, caso sejas enfermeira na Austrália, tens que dizer: desculpe, eu vou cuidar de si, mas tenho que lhe relembrar do meu privilégio branco. Mas que raio é que, até a repórter diz, mas que raio é que isso quer dizer? Mas o que é que isso quer dizer? Sinceramente, e por acaso a vítima também foi branca, vai ter que dizer, se calhar, e desculpe lá, eu por acaso não preciso de anestesia para compensar o meu crime de ter nascido branco, mas e depois tipo, querem discutir racismo e não sei o quê, mas o que é que é isto? Mas o que é que é isto? O que é que é isto? Mas tu estás lá como enfermeira ou enfermeira, se és competente, se és um zi, um xi, um ri, quer lá saber. Estás lá porque tens competência para exercer a tua profissão, então não preciso de nenhum disclaimer, não preciso de nenhuma eula, como toda a gente anda farta nestas redes sociais de dizer que sim, afinal, dentro de um disclaimer escrito por um advogado e, porra, mais ao caraças dos advogados que o inferno está pavimentado deles até chegarmos ao trono. Como é que é possível? Mas que raio de treta é esta? Vamos ouvir até ao fim e depois vou arrematar com outro clipe e terminar por aqui, só para verem como os mídias são tendenciosos, mas... Isto é lindo, isto é lindo. Deixem-me só rebobinar um bocadinho. Que houve aqui uns... Ok. I'll show you how it defines cultural safety and the white privilege thing. This is the sentence, right? In relation to Aboriginal and Torres Strait Islander health, cultural safety provides a decolonizing model of practice based on dialogue, communication, power sharing and negotiation and the acknowledgement of white privilege. And it goes on in this particular vein. So that gives this is really eye-watering stuff, and we can have a bit of a chuckle about it, but it has really serious consequences for nurses. Epá, a sério, quer dizer, hipoteticamente, vamos imaginar um cenário. Entramos num hospital, man, levámos um tiro, porque um chunga qualquer nos deu um tiro, porque... não sei, a dama dele estava assim vestida, exposta, não sei, qualquer coisa. E depois eu chego ao hospital, meto o sangrado, estou prestes a morrer, mas conta-me do teu privilégio branco. Epá, não, é mesmo isso que a gente quer. Não, é esse o conforto. Epá, que vítimas que nós somos, pá. Mesmo perante um cenário mortal, nós exigimos, pá, estes keyboard warriors realmente têm que sair um bocadinho mais antes de estar a fazer estas tendências acontecerem. E depois, em particular, na Austrália. Porra, eram eles os bandidos da Inglaterra que foram para lá viver, agora estão tão politicamente corretos que até põem o Justin Trudeau numa toca, meu, mas estão, isto é completamente brutal. Mas lá está, não é assim muito noticiado nos mídias, porque isto é bom de acontecer, muito bom de acontecer. E o que é que também não acontece nos Estados Unidos? Todos nós já temos um bocado, e claro, condenavelmente fartos, de ouvir aqueles tiroteios que existem nas escolas dos Estados Unidos. E, obviamente, tragédia à parte... até já ouvi a buzina, devem estar aí à minha procura. Também não deixa de ser uma coisa, falando assim de uma maneira um bocado diferente, não deixando de parte, obviamente, o sofrimento das vítimas. Acaba por ser um assunto altamente político, porque os políticos às vezes até metem nojo em ter alguma empatia por um assunto destes, quando eles próprios só estão a tirar proveito da sua própria agenda. E muita das agendas nos Estados Unidos, como nós já reparámos, é o combate à posse de arma. E claro que o combate à posse de arma é um assunto que pode ir para o sim, para o não. É um assunto muito divisório entre toda a gente. Nós na Europa não nascemos com armas, mas também não sabemos o que é nascer numa sociedade com armas. Tu também se calhar não te armavas tanto em paro se soubesses que toda a gente tinha uma arma. Há muitos fatores, nomeadamente culturais, que influenciam o porquê do comportamento que os Estados Unidos têm em relação a isso. Esse assunto em particular, em relação a nós na Europa, que já nascemos com a ausência de armas, muito raramente vemos uma na nossa vida, e todos nós desejamos que quando o virmos seja só um objeto de exposição e não de ameaça à tua integridade física. Mas seguindo à frente, há certas coisas que... É os mídia, mais uma vez. Esta semana que passou, houve um evento nos Estados Unidos, mais uma vez nas escolas, mas desta vez, tal como todos os eventos que dão sempre a volta ao mundo quando acontecem, não foi exercido como uma arma de fogo. Foi exercido como uma faca. E então, a faca, que eu não sei se alguém almoçou hoje, mas foi usada já, hoje, por todos, que me devem estar a ouvir, uma faca. Ora, isso, digamos, não tem impacto, porque a agenda é combater a posse de armas. E isto depois é outra discussão. Mas só estou a falar do aproveitamento político, os mídias compactuam logo. Vou-vos mostrar um evento que aconteceu, o mais recente deles todos, nas escolas dos Estados Unidos, mas devido a ser, digamos, a arma errada a apresentar, então não passou, passou, por isso é que eu tenho o clipe, mas não foi, digamos, não deu a volta ao mundo, como aquele carrossel psicológico que gostam sempre de apresentar. The attack began just as classes were about to start. We've got multiple victims here. We need ambulances here as soon as possible. Students scattered as the attacker moved between classrooms and into the hallway. Police say he used two knives. Mia Meixner saw him attack another boy. What did you think was happening when you saw them on the ground? I thought they were fighting at first, and I didn't think much of it at the time until I saw blood, and then I knew something was really wrong. Some victims described a sensation of being punched and not realizing they were stabbed. Classmates used paper towels to apply pressure to wounds until help arrived. Dr. Mark Rubino. And, they seemed to actually almost have a pattern. Most of them were to the right lower abdomen and the right flank, and that created some of the criticality of their wounds. A wounded student pulled a fire alarm to get people out of the building. The rampage ended when a campus police officer and a vice principal tackled the suspect. I didn't really know him personally that well. I think he just kept to himself and was more quiet, just didn't really care about what other people did. The teenager had a relatively low profile online. Scott, at this hour, investigators tell us they are busy analyzing his computers. They also tell us that the knives he was using were as long as 10 inches. Alguém ouviu falar desta? Pois, porque a Smith & Wesson ainda não faz facas. Digo eu, se calhar até faz, não sei. Mas basicamente, pronto, né? Como foi com uma faca, aconteceu agora mesmo. Então, não deu, assim, não deu. Sporting e tal, aí pá, o Sporting... Pois é assim. É assim que o mundo continua por aqui. E vou terminar o meu podcast por aqui. Fica assim. Vivemos num mundo de mentiras, em que até os mentirosos dizem a verdade sem querer. Quando eu gosto de pôr para vocês assim nestas linhas, porque a coisa está lá. É só uma questão de estar atento. Não apostem na memória curta, porque nós estamos atentos. Nós estamos atentos. Nós estamos a ver esta merda que anda para aqui a acontecer. E assim não vale. E não venham com brincadeiras. Afinal, o que é que se passa? Isto é tudo um ponto de interrogação gigantesco, mas o que importa é se afinal o Jorge Jesus fica ou não, e é isso que nós vamos estar todos sentados em cima das nossas mãos, sem fazer nada, a ver o que é que possa vir a acontecer, e não levem a peito, neste momento é o Sporting, estou-me a cagar, até pode ser o Futebol Clube da Sarjeta, estou-me marimbando, não tomem atenção a estas merdas, porque as coisas que interessam estão-nos assim a passar por trás das costas, e a gente não está a dar por nada, e isto assim é que não pode ser. E agora tenho que agradecer, só para finalizar aqui, a paciência. Diz qualquer coisa. Pronto. Foi o que ela disse. E obrigado a todos os que me ouviram até ao fim. E ficamos assim. Até à próxima. Bom resto de fim de semana para todos.